Portal do Arrocha. Meu parceiro menininho divulgações, João Edson CDs. Esse é moral. Ei moça, já faz tempo que eu vejo você mora sozinho e não tem namorado. Deixa eu me apresentar pra você, sou o vizinho do lado. A gente troca olhares, mas nunca trocou uma palavra. Hoje é tudo ou nada. Está faltando homem na sua casa, sua lâmpada vive queimada. Do lado de cá não tá fácil, sozinho precisa de alguém pra cuidar de mim. A gente quebra esse muro, a gente junta essas casas. A gente vende uma cama, paga só energia e uma água. Se você quiser ser minha namorada, se você quiser ser minha namorada. A gente quebra esse muro, a gente junta essas casas. A gente vende uma cama, paga só energia e uma água. Se você quiser ser minha namorada, se você quiser ser minha namorada. A gente quebra o muro e junta essas casas. Tá faltando homem na sua casa, sua lâmpada vive queimada. Do lado de cá não tá fácil, sozinho preciso de alguém pra cuidar de mim. A gente quebra esse muro, a gente junta essas casas. A gente vende uma cama, paga só energia e uma água. Se você quiser ser minha namorada, se você quiser ser minha namorada. A gente quebra esse muro, a gente junta essas casas. A gente vende uma cama, paga só energia e uma água. Se você quiser ser minha namorada, se você quiser ser minha namorada.